chape, vai de striptease e geme, ai ai ai. É o Ale Kama Sutra, vai no sex shop, vai de striptease e geme, ai ai ai. Mas ela é fraca demais. Na hora do amor, ela é fraca demais. E não me superou. Mas ela é fraca demais. Na hora do amor, ela é fraca demais. Ela não sabe fazer amor do jeito que eu sei. Do jeito que